Correio, uísque Juliette Lima informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Comente, bom dia. Bom dia, o Gol 3, 3 anos, formação eco. Zona Congonhas, 360 já aprovada, pronto, cópia. Pronto. 3 Congonhas, 360, rota Leda, bridge up Zoruno 6, Bravo Tazul, após sair conforme o plano, decolada da pista 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, intercepta o eixo da aerovia e sai conforme. 5046, código transponder, controle opere 1 no 9.8. São Paulo, nível 360, decolar na saída da Dael com curva direita, Dael, Leda, bridge, bridge após o Lula 6. E 198 é o controle, 5046 é o transponder, o Gol 1331. Confere 07 portão, acho que encontro ponto para o puxa sinal. Marei. Cidade ILS, voo 271. Que complete final ILS, chame a torre 118.6, voo 271. 118.6, voo 271. No 331? Escuta. É incrível, temos que dar partida na posição, posteriormente o pushback. Sim, tem livre acionamento e chame para o push, o no 331. Positivo, chama para o pushback, no 331. Oi, bom dia, o voo no 271. 271, bom dia, avistado, cheque o trem, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 150 graus com 11 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Embaixado checado, Goro 271. Forma ajuste 1012. Gente, o 271. Paulo Salvador, Alfa Yankee Charlie, bom dia. Bom dia, só um minuto, Alfa Yankee Charlie, eu já atendo. Voo 1271, Sol Lagoa 24, taxa direita, na minha escuta, prosseguindo via Alfa e reporte antes da Juliette. Escuta, Alfa, reportar antes da Juliette, voo 1271. Considere Sol aos 24. 1271. Alfa Yankee Charlie, prossiga. Alfa Yankee Charlie solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Ringer 1. Autorizado, iniciar no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Charlie. Yankee, obrigado. Flamengo 331 para o puxo lento. Cruzado, 331, chama o táxi. Chama aí, obrigado. Da Juliette, o gol no 271. Bem, ingressa Julie, portão 06. Ingressando Juliette, 06, 271. Para o táxi, gol no 331, 147 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 45. 147, 345, Galeão. Táxi aprovado, aguardando o táxi da companhia que vai estacionar na meia dúzia. Após, prossegue via Índia, Alfa e reporta ponto espera, meia dúzia, justo. Ativa, guarda aeronave, vai para meia dúzia. Índia e Alfa, reporta pronto com meia dúzia. O 331. Alô, Gol 271, pode aguardar a passagem do aeronave da companhia. Tá ok, então. No 331, copiou? Tchau, 331. Obrigado, Clé. Nada. Então, no 271, após a da companhia liberar o setor, o senhor ingressa e prossegue até a meia dúzia. Ok, após a passagem do tráfego, ingressa a meia dúzia, 271. Alfa Yang, Thiago na escuta. Ok, após o segundo gol, agora que está ingressando via Juliette, após o segundo tráfego, o senhor prossegue após um reboque até o 01. Bem, muito obrigado. Salvador, WebJet, Juliette, Quebec. Um minuto. Autorizado em decolar 160 graus com 10. Livre decolagem, está 10, 1, 3, 3, 1. Pode ir, pode prosseguir. Solicitação de reboque pushback da posição de número 8 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Ok, autorizado iniciar no pátio 3 e reposto para ingressar no pátio principal. É o Ed. Juliette, Quebec. Afirmativo. Sim, só um minuto, Galeão, no 155. Registro no decolar 235, controle 199.8. Bom dia, bom voo. 198, obrigado, Bonilha. Voo no 155, para cópia 360 já aprovado. Bom dia, o 155 está bom. Galeão 360 aprovado, rota PDEV, up and November 857, Porto do Seguro, Apesoluna 6, após sair conforme decolada 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa PDEV, para acertar a primeira aerovia, up and November 857. 5063, o transponder, controle opera em 199.8. 360 para o Galeão, decolada 10. À direita, a nossa saída vai ser da El, pós-Leda Minev, era o dia para November 87, por segura após a presença 16. 0639, o nosso campo, 198 é o controle. Correto, portão 10, chame condutando para o posto de acionar. Trabalharemos o ponto. Salve Salvador, Juliette, Quebec, pronto para ingresso, Patiú. Autorizado até o portão 03, já porta término. Afirmativo, repórter. Igualmente, bom dia, Charlie. Juliette, Quebec, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Bom dia.